Em minha prece eu vejo a luz, vejo o fim da tristeza. Nas garras do maligno o Senhor é minha defesa. Eu busco amor entre os irmãos, sem festim, sem dúvida. Quarta de cinza, nem pensar, sou o Salmo 91. Mil cairão ao meu lado, eu não serei atingido. No meu livro de memória, meu passado tá esquecido. Sem ódio, sem ilusão, só quero que me entenda. Que me ajuda vem do céu e não da tela do cinema. Perante onipotente, não tenho que temer. Sou salvo e batizado, 82 e EQ. Mesmo que ande no vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo no revés ou na sorte. Na verdade eu vou dizer, conheço irmão tão feliz. Largaram baseado e já não afundo o nariz. O amor começa em ti, espere que as portas se abram. Minha nove eu troquei pelo poder da palavra. Rasgo o verbo, deixo o ferro, venha pra libertação. Louve ao Senhor, tire o cachimbo da mão. Vários vão impedir, porque essa é a saída. O sangue do cordeiro que uma vez te dera a vida. Bem-aventurado os que buscam o tempo inteiro, porque o mal se ajoelha diante de um bom guerreiro. Agora no meu verso nada importa mais, só a sua misericórdia e o fogo e Satanás. Reconstrua a tua vida, vem pra Cristo, larga as drogas. Que o Senhor é meu pastor e o teu cajado me consola. E o teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Minha fé vai além do pesadelo do demônio. Ontem conversei com Deus através do meu sonho. Disse pra eu largar a rua, pra eu mudar de vida. Disse com palavra firme, que só ele é a saída. Que o Eugênio e o Secom precisam de oração. Não de adolescente estourando o pulmão. Eu quero, ó Senhor, que tu me abraça. Com os sete anjos e também as sete taças. Acordei, olhei no espelho, meu olho cheio de lágrimas. Meu tempo de mundão já era, virei a página. O dinheiro sujo, entrada sistemática. Escolhi Jesus, dispensei automática. No meio da pobreza, só sou mais um comum. No meio do universo, ele é o número um. Não me abandone no caminho da tristeza. Senhor, me dê a luz, que o diabo é muita treta. Soldado da paz, buscando, recrutando irmão. Larga a noia do isqueiro e vem buscar o som. O amor de Cristo nos uniu pra realidade. O Santo Espírito me ensinou o valor da liberdade. Cansei de ideia errada, fantoche do diabo. Um presente da coroa era sofrimento embrulhado. Necrotério, cemitério, caso é sério, compromisso com Jesus do seu lado. Esquece de tudo isso, anda logo, não enrola. Sai da droga e passa a bola. Que o Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. E o teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Irmão, pegue a Bíblia, larga a arma e larga as drogas. O Senhor é meu pastor e teu cajado me consola. Consola.